Chegando no espaço, Brasília de fato, tomando de assalto, saque mó barato. A rima que eu faço, canto um cenário desigual, sangrento e largado. Sobrevivência, mata a concorrência pela potência, extermine cadeia. Criamos o tudo, olhamos futuro, alteramos genética, brilhamos no escuro. Muita coisa acontece, às vezes esquece, ampliamos contato, vivemos no estresse. Cidade a São Paulo tem tanta favela, tijolo, baiano e madeira na tela. Acenderam a bomba, fumaça que dança, olhares atentos das nossas crianças. Se espelham na gente, um elo na corrente. Amanhã são mentores, nossos descendentes. É assim. Tem rua de terra, boteco, igreja lotada. Se entrega um homem de barro ou álcool. Sanidade é tortura no mundo sagrado. Normal se envolver, morrer pra ter, inventar a PT pra você poder. Não queres saber os motivos pra ser, visando o lucro, guerra de poder. Não tive luxúria, almejo fartura, sou fruto da rua, conheço a loucura. A branca é da pura e veio de mula, abastece triplex na Augusta. Desligue a TV, embarque comigo nessa viagem de um longo destino. Perto o perigo, a pele sentido, sempre garantido, dedo no gatilho. Corrupta. Aqui sempre lucra, tirar o suspeito e o corpo oculta. E manifestante engole a faixa, spray de pimenta e bala de borracha. Gelaram em filme, invade presídio, monta milícia, queima de arquivo, torcendo que a bala perdida não acabe com a vida de nossos meninos. Tentei me afastar, busquei no estudo mais dignidade, um olhar pro futuro sem ocupação. Deslocação, professores em sala sofrendo agressão. Que a alma surrode, o que o corpo não pode entender, o coração de que rouba dos pobres, desvio de verba, então doação do homo sapiens é só regressão. Cantando na música, encontrei solução, fazer apologia, levar informação desse mundo oculto, violento, injusto, que poucos entendem real intenção. No mundo sem volta, amplia a visão, obtenha a resposta. Entenda os direitos que te prometeram, os deveres torquidos por todos os meios. Ideia e engrenagem do jogo macabro, os motivos pra tanta desordem no estado. Entender sua cultura e momentos de glória, venerar o herói que não tá na história. Vem entender apologia, vai lhe explicar. Senta pra aprender.